Viva Mãe Preta! Soldado chegando, rimando, cantando, maluco, se liga. Afro Hood, Venom, Jim Love. Besta, dois, ou dois, maluco, se liga, tá ligado? Que, peraí, dois só, se liga, maluco, você é besta, cara. Vai dar, pô, se chamou o cavalo lá, erro, lá, fazer o soco, daí, matar aquela rapaz. Toto, doido. Um, dois. Falar de dentro da alma, o que significa é ouvir. Voz me cê só escuta quando o preto velho fala assim. O erê veio dizer, passa um cê, toma cuidado. Seu nome vem costurado a miliano na boca do sapo. E o Zé Zuzo que viu o Zé Pilintra recebeu a entidade. Chamou dois nomes à noite na vila, fez a light. Pediu pro Munhoz parar de fumar cigarro de cravo. Curupira da mata dando nó na crina do cavalo. O Saci redemoinho sumiu com a tampa. Na casa de Formosa que bebeu as tantas. Chamou todos os políticos pra ouvir o sermão. Naquela hora João Pedro já fazia uma oração. Lágrima de verde seguindo São Cipriano. Só se ouvia os gritos errados em todo canto. É que nem os provérbios doido do Luiz e Caos. Voz de preto gordo tem razão, respeito no meu quintal. Cabeça de fogo na mata, não se assuste. Cismou, sai correndo, não pare, Afro Hood. Duas cabadas de inchada no chão pra firmar. Raiz de preto na viola, Tião Carreiro vai tocar. Falar de dentro da alma, que Zinfim quer ouvir. Voz me ser, só escuta quando o preto velho fala xixi. O erê veio de ser, pra chuchê, toma cuidado. Seu nome vem costurado, miliano na boca do chapo. E o Zé Zudo que viu, Zé Linda recebeu em charge. Chamou dois nomes à noite e na vila fez a arte. Pediu pro Munhoz parar de fumar cigarro de cravo. Curupira da mata dando nó na crina do cavalo. E o Saci redemoinho que sumiu com a tampa. Na casa de Formosa que bebeu as tantas. Chamou todos os políticos pra ouvir sermão. Naquela hora João Pedro já fazia uma oração a mim. Lágrima de verde seguindo São Cipriano. Só se ouvia os gritos errados em todo canto. É que nem os provérbios doidos do Easy Caos. Voz de preto gordo tem razão, respeito no quintal. Cabeça de fogo na mata, não se assuste. Se esmoço sai correndo, não pare, Afro Hood. Duas cabadas de inchada no chão pra firmar. Raiz de preto na viola, Tião Carreiro vai tocar. Cabeça de fogo na mata, não se assuste. Se esmoço sai correndo, não pare, Afro Hood. Duas cabadas de inchada no chão pra firmar. Raiz de preto na viola, Tião Carreiro vai tocar. Preto velho falou, preto velho avisou. Bicharedo não tropela as ideias, que é vivo, que é perto. Preto velho falou, preto velho avisou. Tô no trecho pelas estradas e já sei o caminho. Preto velho falou, preto velho avisou. Meu nome é Mato Grosso, não pode chamar de Dui. Preto velho falou, preto velho avisou. E quem não tem, quer ter também, isso tá provado e comprovado. Família Flohut, 20035456. Seja que viesse, venha quem quiser. Original está em casa, mostrando que aqui não tem, nunca terá. Palhaçada, se lá se ai, de Almighty.